rezei junto ao Pai Eterno, pedindo a Ele sua proteção. Volto agora, vou pra casa, transbordando de alegria, pra voltar no outro ano, pra rezar nesta Romaria, pra voltar. Nesta Romaria, Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho que o povo conduz, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. Deus Pai, nosso Criador, Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. No peito uma saudade, gemendo com meu carro de boi, dos amigos que deixo aqui, e por mais um ano que foi. Pai eterno, lá nas alturas, não se esqueça de lembrar de mim, pra que eu volte aqui no outro ano, rezar bem pertinho de ti, pra que eu volte aqui no outro ano, pra rezar bem pertinho de ti. Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho que o povo conduz, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho que o povo conduz, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. Pai eterno, protegei a longa volta desta caminhada. Seja minha estrela guia nos perigos da estrada. Amanhã, muito cedinho, na hora que raiar o dia, estarei em terras distantes, saudades desta Romaria. Estarei em terras distantes, com saudades desta Romaria. Deus Pai, nosso Criador, Deus Filho que o povo conduz, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina. Pai, nosso Criador, Deus Filho que o povo conduz, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz.